Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu e hoje eu tô aqui com a Gabriela Fraguas e com o Felipe Lancaster. Gente, inclusive falando sobre o Felipe Lancaster, essas são as camisetas novas dele. Vocês podem conseguir lá no site que ele vai falar agora. usefl.com.br, acesse lá. E é isso, a gente vai gravar a música da Priscila Alcântara, Meu Primeiro Amor, e vamos lá. Vamos lá. Na descrição do vídeo, então estamos aqui na cara, não sei onde o Aira vai colocar. E é isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado.